Bom dia, gente. Sei que o papo está bom aí, mas a gente vai começar porque a gente tem um tema bem interessante para abordar hoje. Eu sou Lilian, editora da Aptari. Queria dar as boas-vindas aqui ao ensaio sobre envelhecer. O ensaio, na verdade, é uma iniciativa do CRINorte, em parceria com a SBGG São Paulo, com a revista Aptari e com o Hospital Santa Catarina. A gente já se reúne aqui, a gente se reúne mensalmente aqui, toda terceira quarta-feira do mês. Geralmente quem faz as honras é o Dr. Carlos Uehara, mas ele está preso no trânsito, então eu que estou abrindo aqui hoje. A gente se encontra toda terceira quarta-feira do mês e a gente aborda temas variados sobre envelhecimento. Então a gente já falou sobre espiritualidade, já falamos sobre economia da longevidade, já falamos sobre mercado de trabalho. Então, tem bastante coisa aqui que a gente discute e saem reflexões muito importantes daqui. Então, é muito legal ver a casa cheia hoje. E aí, hoje a gente vai abordar, então, o tema reflexões sobre moradia e envelhecimento, que é um tema que é cada vez mais presente, né? A gente está vivendo cada vez mais, a gente precisa repensar a maneira como a gente mora. Então, é muito legal ver a casa cheia. A gente tem três convidadas muito especiais hoje. Eu vou chamar aqui primeiro a professora Lilian Avívia Lubotinsky. Professora Lilian, a senhora pode subir aqui enquanto eu leio o seu. É por lá, ó. Ela é arquiteta e urbanista formada pela Technion Institute of Technology em Haifa, Israel. Em 76. A partir de 86, ela retorna ao Brasil, à sede de São Paulo, e se dedica à facilitação da construção de novas arquiteturas sociais no campo das comunidades intencionais. Ela é autora do projeto conceitual e arquitetônico do conjunto de edificações que compõe a Escola Nacional Florestan Fernandes do MST em Guararema, toda construída com terra, BTC e taipa em sistema de mutirão. Ela foi assessora da Secretaria de Assistência Social do município de São Paulo durante a gestão da Marta Suplicy, quando desenhou intervenções de humanização dos equipamentos sociais. Claro. Trabalhou com processos participativos como consultora do INCRA São Paulo no desenho de assentamentos da reforma agrária e na elaboração de plano diretor da pequena cidade de Gonçalves, em Minas Gerais. Seus projetos incluem desenhos de moradias particulares, escolas e instituições sociais. E desde 1988 promove o tema de arquitetura para a longevidade, tendo se dedicado intensamente ao assunto nestes últimos 4 anos, particularmente ao modelo de co-housing e comunidades intencionais, proferindo palestras em diversas cidades brasileiras. Professora Lina, obrigada por ter vindo e aceitado o nosso convite. Gostaria de chamar agora a professora Adriana Romeira de Almeida Prado. Adriana é mestre em gerontologia social, especialista em gerontologia pela SBGG e especialista em acessibilidade. Ela é coordenadora da Comissão de Acessibilidade, Edificações e Meio do Comitê Brasileiro de Acessibilidade da EBNT. Ela atua na área de políticas públicas, nas áreas de acessibilidade urbana, e política para o idoso. E ela é coautora da publicação Desenho Universal, Caminhos da Acessibilidade no Brasil. Gostaria de chamar também ao palco a Maria Luísa Trindade Bestetti. Ela tem graduação em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo pela USP, complementou a formação cursando MBA em gestão de projetos pela FGV. Atualmente é professora doutora no curso de bacharelado em gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E ela tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em projeto arquitetônico, atuando principalmente nos seguintes temas: ambiência, acessibilidade, gerontologia ambiental, gestão de projetos e design thinking. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Fico muito feliz. É a primeira vez que a gente tem três convidadas aqui no palco, então vai ser muito especial a nossa discussão hoje. Para quem tem amigos, colegas que não conseguiram vir, a gente está fazendo a transmissão ao vivo pelo Facebook Live, tá? Então, dá para você assistir de onde você estiver. E quem quiser depois assistir novamente, é só acessar a página do CRI, no Facebook que toda essa discussão vai estar por lá, tá bom? Eu estou vendo várias caras jovens aqui. Gostaria de saber quem é arquiteto ou estudante de arquitetura? Quem é estudante de gerontologia? Ah, legal. Bem interessante, porque a gente geralmente tem um público mais velho, então é muito legal ver caras novas aqui. Bom, pessoal, a gente vai começar um tema bem interessante e eu gostaria de lançar uma questão mais geral, né, aqui. A gente vai falar de moradia e envelhecimento. Como é que a gente está hoje? Qual que é a situação hoje no Brasil? A gente tá oferecendo boas opções de moradia para os idosos? Moradias acessíveis, moradias adaptadas, adequadas? Eu queria lançar a pergunta para as convidadas e eu gostaria de ver quem gostaria de responder primeiro. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É realmente uma oportunidade bastante interessante, tanto que eu incentivei e convidei os alunos porque eu tenho uma disciplina especificamente habitação e cidade para o envelhecimento, que é uma optativa dentro do curso de gerontologia, mas que traz exatamente a ideia de se refletir sobre isso. Ah, o espaço construído impacta no nosso envelhecimento, desde que nós nascemos e até o final, né? Que não é necessariamente na velhice, mas em geral na velhice. E indo à sua questão, para não desviar demais, eu considero que nós temos visto muitos exemplos fora do país que mostram a necessidade de inovar. Como o Brasil, como outros países, acelerou o processo de envelhecimento nos últimos tempos, a gente começa a perceber que existe aqui uma certa urgência, né? O que tem sido oferecido até agora, apesar de todas as boas intenções, eu acho que ainda está um pouco preso em modelos do passado. Então, quando nós falamos em residenciais coletivos, a gente ainda associa asilo. É muito comum, quando conversamos com as pessoas sobre institucionalização de idosos, que já é um termo complicado, né? Porque a gente falar em institucionalizar parece que a gente está prendendo. E prende, pois é. Então precisa mudar o modelo, né? Quer dizer, na hora que fala instituição, prende, como diz a Adriana. Mas a ideia é oferecer segurança ou segurança e cuidado, né? Ou seria realmente o que acaba dando essa ideia, né, da prisão? Os residenciais coletivos que a gente tem encontrado, com todas as boas intenções e todas as atitudes inovadoras, ainda estão geralmente, claro, não dá para a gente dizer que todos são assim, mas dentro de muros altos. Com horários de visitação, tem uma série de características ainda muito próximas daquilo que era o modelo de asilo. Então, a ideia de isolar as pessoas é muito ruim. Então, isso precisa mudar, né? Isso já começa a mudar a partir do momento que tem profissionais como a Adriana, como a Lilian, que discutem, trazem outras ideias e trazem outros conhecimentos sobre soluções alternativas para idosos que estão mais longevos, mais preservados, né? A gente pode dizer que a gente está mais longevo e com boas condições de vida até o final. E quando eu falo em final, não quer dizer que as pessoas vão chegar decrépitas, elas podem chegar muito bem, só que chega uma hora que o reloginho para e pronto, acabou, né? Mas então que cheguemos nesse ponto. Com uma boa relação social, com um bom cuidado, com conforto e segurança, que é o ideal que nós todos gostaríamos. Então, só para encerrar minha fala, senão eu falo muito, acredito que temos muito o que fazer para começar a mudar um pouco essa ideia do conceito de como a gente mora, ou a gente mora nós somos latinos, né? É, com a família cuidando, que é o ideal, mas é o ideal que nem sempre pode ser atingido. Nem toda família tem condição de dar o suporte necessário. E aí o suporte necessário envolve atenção, cuidado, né? E a toda a questão financeira, tudo. Então, não adianta dizer, não vou colocar a mamãe no asilo e, ao mesmo tempo, não ter tempo para dar atenção. Então, isso tem que ser repensado. Adriana? Bom dia a todos. Eu também agradeço o convite. É um prazer muito grande poder estar aqui com as minhas amigas, com vocês todos, e discutir um pouquinho, trocar algumas ideias, né? O que eu gostaria de colocar, até porque sempre vivenciei política pública, o problema é excesso de regras. A gente tem muita regra, muita coisa, e, de repente, demora a coisa a se deslanchar, né? Porque são tantos... Eu estava conversando até agora há pouco com a Aline aqui, falando assim, com a Lília esta, não esta, que, por várias vezes, instituições de idosos que a gente conhece, tudo mais, elas se queixam e têm razão. Quando vai à vigilância sanitária ela fazer uma avaliação, ela não se preocupa em saber se aquele idoso está bem, ela vai atrás dos detalhes. O mais importante é saber se aquela pessoa está bem. De repente, o espaço não tem aquela medida exata que está colocada lá na 283, lá daquela de LDPIs lá, né? 283, é. Mas e daí? Mas está bom, né? As pessoas estão felizes, estão bem, se você tem as pessoas têm uma interação. Agora, claro, a grande queixa, por isso que eu dei palpite na fala dela, é essa questão de ficar preso, né? Eu acho que esse tratamento deve ser dado para quem está demenciado, né? Talvez com mais cuidado, com certeza, ou tem um zelo maior, porque, de repente, a pessoa se perde, né? Mas com as outras pessoas é muito complicado, né? Alguns idosos que eu conheço, que acompanhei um pouquinho, sempre dizem, eu não quero uma LPI porque eu não quero ficar presa. E eu vivenciei o caso de uma senhora que ela falava, eu não aguento mais, eu quero sair daqui, porque não é possível, eu estou bem, eu não posso, para sair, para fazer um passeio na cidade, eu tenho que pedir autorização. Mas, escuta, eu não estou saindo com mala, eu estou querendo passear, quero sair, sabe? Então, não posso. E tem que pedir autorização para quem me internou. Ela falou, mas eu não estou demenciada. Então, eu acho que essas coisas são muito complicadas. Eu acho que a instituição tem que cuidar, sim, para a pessoa não fugir, deixar a conta lá para ser paga, mas não a esse nível que acontece no que viram a prisão. Então, acho que isso já ajudaria bastante se a gente conseguisse avançar esse processo, né? E vejo hoje como uma outra alternativa, jogando agora aqui para vocês, hein, que fiquei pensando esses dias aí, esse negócio de a gente ter esses aluguéis, né, que se vê hoje pela internet, internacionais até, né, é uma alternativa para a pessoa que tem um imóvel e aí os filhos já foram embora, tem quarto sobrando, poderia alugar isto para ter uma convivência com outras pessoas e subsidiar a questão financeira, porque todos nós sabemos, né, que a situação da aposentadoria, se é ruim, vai ficar pior ainda, né? Tem toda essa discussão que não é o caso de a gente falar agora aqui, mas, então, enfim, são alternativas importantes, ou até, acho que vou deixar aqui para minha amiga falar, que é tentar viver em grupos, né, juntos, fazer proporcionar alguma coisa. Estou curiosíssima para ouvir ela falar agora. Lilian, você quer fazer um comentário? Porque a gente vai falar mais profundamente de co-housing. Então, você quer fazer um comentário sobre essa pergunta? Vou. Eu acho que assim, é importante a gente lembrar que, de fato, parte dos idosos precisam de cuidados institucionais. E aí, se eles são dignos, eles são muito bem-vindos, é um alívio quando tem uma boa instituição que se preocupa com a qualidade de vida da pessoa, e aí ela vai cuidar do entorno e da solução arquitetônica para chegar nesse objetivo, concordo plenamente, elas são necessárias. Claro que as instituições, todas elas, podem se transformar ao longo da história e serem menos autoritárias, menos instituições totais. Né? Instituições totais é uma categoria onde apareciam antigamente os orfanatos, que a gente já não tem mais, agora a gente tem abrigos, com cuidados e respeitos para as pessoas, respeitando a diversidade das pessoas, etc. Mas elas são muito necessárias e é um alívio quando elas existem. Só que elas vão atender uma porcentagem muito pequena de toda essa comunidade que tem a grande alegria de usufruir de uma longevidade que se espera com grande qualidade de vida. E esse eu acho que é o nosso objetivo aqui. É, sim, o que, que a gente pode fazer para alcançar uma qualidade de vida, a gente, enquanto pessoas que pensam a espacialização, as soluções físicas no território, de construção, de ordenamentos espaciais, sim, o que, que a gente pode fazer para colaborar na busca de se alcançar uma qualidade de vida, sendo que algo que é muito importante, que a gente estava conversando um pouco antes ali, é reconhecer que tanto no processo do envelhecimento, e aí cabe também falar na infância, quer dizer, na vida humana, existem períodos onde existe uma fragilidade. E essa fragilidade, ela demanda cuidados maiores, menores, cuidados intergeracionais e cuidados horizontais, co-cuidados. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Legal. Eu gostaria de começar, então, essa, eu queria só dar uma contextualizada, eu gostaria de começar a nossa discussão falando desse movimento do age in place, né? Tem, fala-se muito de você envelhecer em casa, envelhecer onde você está, né? Claro que é uma opção que todo mundo gostaria de ter, né? De poder envelhecer na sua casa, de, mas muitas vezes você não tem a estrutura, né? Então, assim, uma das coisas, a gente faz a revista Pitari, e eu estava conversando com uma repórter, ela estava contando o caso, ela falou, poxa, a gente podia fazer uma matéria sobre isso. Porque o marido dela voltou para casa e deixou o elevador, a chave cair no fosso do elevador, então tiveram que chamar o chaveiro, tal, para abrir a porta. Aí o chaveiro chegou, eles ficaram conversando. E aí o chaveiro estava contando casos. E ele falou assim, a gente está atendendo cada vez mais casos de pessoas que moram sozinhas e que tipo, tiveram alguma coisa dentro de casa. Tiveram um ataque cardíaco, e a gente tem que abrir as portas, né? Então, assim, gente que está morando sozinha, que não tem estrutura e que ninguém dá falta, e só depois de uma semana que alguém chama alguém para o chaveiro abrir a porta, né? Então, assim, é legal o age in place, mas é importante ter uma estrutura de apoio para esses idosos que optam por envelhecer nas suas casas. Eu cito aqui um serviço que eu conheci recentemente nos Estados Unidos, que se chama Ashby Village, eu não sei se vocês conhecem, que é uma espécie de associação mantida por voluntários que o idoso consegue pagar uma anuidade que não é alta e ele conta com uma série de serviços. Então, assim, ele conta com carona para ir para o médico, ele conta com alguém que faça as compras para ele. Então, tudo isso possibilita que ele envelheça no lugar onde ele está, que ele se mantenha em casa. Gostaria de ouvir de vocês se vocês acham que isso é alguma coisa que é possível no Brasil, se a gente já está num período de maturação do envelhecimento aqui no Brasil em que a gente encontraria terreno fértil para isso, se isso é uma possibilidade para os idosos que gostariam de envelhecer em casa. Posso fazer uma introduçãozinha e aí a gente continua? É muito interessante porque existe assim, trazer os serviços de suporte é um esforço grande. E é disso que a gente está falando. E eles são necessários. Eles são necessários. E a gente está falando de um valor social que tem a ver com um co-cuidado, com uma solidariedade, com uma troca. Existem bairros inteiros onde as comunidades envelheceram juntas. E nessas situações é muito interessante a gente ver soluções, talvez essa que você está citando, que tem uma sigla em inglês que chama NORCS, que é comunidades envelhecidas que ocorrem naturalmente. Sim, sim. E aí você traz os serviços para o lugar e aí você consegue ultrapassar essas barreiras. E tem um custo-benefício interessante, porque as pessoas já estão lá, etc. Então, essa é uma abordagem interessante que olha para essa busca. De qualquer maneira, antes de passar, do que se trata aqui? Esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente. Não só para a comunidade que está envelhecendo, mas para toda a sociedade. E a gente recuperar a dimensão de comunidade, que é a dimensão de vínculos significativos entre as pessoas. É isso, porque a gente vive um momento onde tudo virou mercadoria, tudo. O cuidado mútuo, inclusive, cuidar dos nossos filhos, a comida, tudo virou mercadoria. Então, a gente precisa recuperar de volta, e você está falando disso, né? É disso que a gente fala. E aí tem soluções no espaço, eu vou passar para vocês a palavra. Eu ligado, tá ligado. É, gostaria só de fazer uma colocação assim, em relação ao Age in Place. Tenho estudado um pouco sobre isso, e que não é exatamente envelhecer na sua casa, mas é a sua casa como o espaço que circunda, o bairro. Então, essa familiaridade com o bairro que é importante. Então, se pensarmos que há soluções, ou que haveria, ou que haverá soluções de moradia coletiva, seja uma instituição de cuidado, seja uma situação compartilhada, né? Isso a Lilian vai falar melhor depois, mas que se mantenha numa região ou num bairro onde há essa familiaridade, isso é o Age in Place. Né? Eu não preciso estar na minha própria casa, do nascimento à morte, desde que eu reconheça o comércio que eu vi mudar, crescer, se instalar, e com o qual eu criei hábitos, eu criei relacionamentos. Né? Porque o comerciante do bairro, muitas vezes, acaba se tornando um conhecido. Eu não digo um amigo, porque amizade é outra coisa, mas um conhecido que começa a tratar a gente pelo nome, e, igualmente, quem é atendido também. Então, esse relacionamento ele é importante. Ele traz efeitos positivos, em especial na velhice, quando há um timing diferente, né? Nós temos um pouco mais de tempo ou temos uma velocidade diferente em relação a todas as nossas ações. Então, eu penso que as novas soluções de moradia, considerando até isso que a não, você acabou de contar, da questão da chave, né? Que o chaveiro tem aberto esses imóveis que encontra as pessoas morando sozinhas. Acho que só reforça aquilo que nós conversamos na primeira questão. Né? Nem sempre a família tem condição de dar o suporte necessário. Então, como se manter no mesmo imóvel sozinho, sem nenhum suporte? Quer dizer, o estar sozinho não quer dizer que isso seja complicado. O meu pai, a minha mãe faleceu ano passado, meu pai vai completar 88 anos, e mora sozinho num apartamento, só que a minha irmã mora no andar de baixo. Então, frequentemente, é muito conveniente, especialmente para mim, porque isso é em Porto Alegre, não é aqui em São Paulo. Então, frequentemente, ela vai, ela dá o apoio, ele precisa de alguma coisa, ele manifesta, ela vai. Então, assim, essa presença constante da família, saber que tem com quem contar, faz toda a diferença. É, e isso entra essa questão do relacionamento social, que não precisa ser exatamente o familiar, porque as famílias estão cada vez menores, e com dinâmicas diferentes. Quer dizer, hoje, morar em outro país é muito mais simples do que era antes. Né? Essa mudança, essa possibilidade de estágios, de estudar fora, de trabalhar fora, é efeito da globalização, que é uma realidade já há bastante tempo. Então, como exigir que haja sempre um familiar junto com essas pessoas, que muitas vezes até nem querem, a gente nem sabe o relacionamento que tem essas famílias. Às vezes não é um relacionamento tão pacífico assim que justifique manter a família unida, vamos botar entre aspas. Né? O fato de estar debaixo do mesmo teto não significa união. Então, o Age in Place se enxerga muito mais como essa questão de estar entrosado num lugar que lhe é familiar, e familiar no sentido de conhecer e de ser reconhecido, né, para não se sentir só. E, terminando, né, que a sua questão é, será que estamos preparados para isso? Não dá para negar que as cidades elas evoluem, né, os bairros se transformam com a inserção de novos equipamentos. Muitas vezes são equipamentos muito significativos. Eu oriento uma dissertação de mestrado, a menina é de Santo André, e ela mora na frente da UniABC. Quando a universidade... Era um parque, segundo ela, era uma área muito grande da prefeitura de Santo André, quando, em determinado momento, houve a instalação da Universidade Federal e precisava de uma área grande, o posto de saúde que estava ali saiu, que era um lugar onde muitas pessoas se encontravam, e mais dois equipamentos da prefeitura, já de logística, tal, alguma coisa menos frequentada por público. Mas, e uma área enorme. De repente, implanta uma universidade, que é um equipamento enorme. Ou seja, isso não é só a presença de grandes edifícios, é a presença de uma população flutuante enorme, que chega de carro, de ônibus, chega das diversas maneiras, ou seja, impacta toda a movimentação, mudou a dinâmica do bairro, mudou significativamente a dinâmica do bairro. E é... Perdão. Essa é a questão que ela está estudando, o aging place. O que é para essas pessoas que moram lá, continuam lá e querem continuar lá, o que é essa mudança? Como que impactou o aging in place, uhum, né, o envelhecer nesse lugar? Então, acho que tem toda essa questão. As cidades se modificam, porque isso é natural. Alguns imóveis acabam sendo substituídos, às vezes aumenta muito a densidade quando são colocados edifícios altos. Isso aumenta o número de carros, isso aumenta o número de pessoas, isso altera, enfim, toda a paisagem e toda a convivência. Então, acho que o aging in place é uma realidade. Eu acho que é mais uma realidade que precisa ser pensada dessa maneira, considerando o apoio das comunidades. Só antes de passar para a Adriana, existe uma iniciativa na Inglaterra de incentivar que a vizinhança colabore. Eu sei dessa americana e soube dessa inglesa também, em que existe um incentivo para carona, para atenção, para visita, para conversa. Um trabalho que, no Brasil, a gente tem os programas de saúde da família. O saúde da família entram os agentes comunitários que são vizinhos e que, por serem vizinhos, têm um pouco mais de facilidade de entrar nas casas, entrar no sentido de saber como que são as coisas, orientar a higiene, orientar, perceber se alguma coisa não está bem, tanto especialmente em questões de saúde orgânica, mas também questões de violência podem ser denunciadas nessa situação. Então, isso poderia ser ampliado com uma questão mais social, sair um pouco da esfera da saúde e ser ampliado um pouco mais. Acho que uma iniciativa. Então, o que eu queria comentar, eu penso assim, eu acho que uma prática que a gente não vê muito no nosso país, né, eu poderia generalizar, eu acho, que é a convivência em condomínios, né? Agora está começando a aparecer isso, porque uma situação dessa que você se reportou, né, do chaveiro comentar, se houvesse uma comunicação maior entre os vizinhos, né, eu conheço, tenho uma amiga que mora sozinha, que já é idosa, ela se aproximou muito da vizinha dela, exatamente porque ela fala, eu moro sozinha, não tenho família aqui, não tenho ninguém aqui, tenho os amigos, mas que não moram no prédio. Também, a gente já conhece e sabe, que o porteiro é o amigo do idoso, né? O porteiro é aquele que não vê a janela abrir, ele já vai lá. Então, essas políticas, a gente precisava, sei lá, incrementar, sabe? Enfim, a questão do condomínio não é uma política, mas as pessoas precisariam se mobilizar mais, né? Se visitarem mais, se conhecerem mais, tudo mais, porque é uma forma de a gente garantir que essas pessoas é que vão colaborar. Pode até não estar todo dia na casa do vizinho, mas percebeu que o vizinho não está abrindo a porta, né? Tem um telefone de um parente dele, alguma coisa qualquer, para poder notificar, né? Que, às vezes, uma situação dessa, chegando logo, a pessoa ainda sobrevive, né? Às vezes, um ataque cardíaco, sei lá, qualquer coisa assim. Às vezes, deu um problema de uma descompensada de diabetes, a pessoa está lá largada, né? Uma ocasião, eu liguei para uma pessoa e, ao falar com uma idosa, percebi que ela não estava bem, ela estava falando nada com nada, estava com uma infecção urinária. Aí liguei para a família e falei, ó, vão lá, porque ela não está bem. E foram acudi-la. Mas ela morava numa casa, isolada também, porque aí o entorno é todo comercial. Quando você fala uma alteração no bairro, este é um problema. Por quê? Aí começa a questão da especulação no bairro. O imóvel fica valorizado maior, mas... Aí a procura, isso é um fenômeno que a gente conhece muito. Né? Quem estuda arquitetura sabe disso, que isso é, a especulação imobiliária expulsa as pessoas. Né? E aí a pessoa se vê obrigada a ir para um bairro novo. Mas se houver uma comunidade, eu sempre brinco assim, ou se houver um SESC, o SESC é um equipamento que aglutina as pessoas, é muito importante isso. Precisaria ter mais SESCzinhos por aí afora. Eu digo assim, um dia se for sair de São Paulo, eu quero ir para uma cidade onde tem um SESC, pelo menos. Assim, eu sei que eu tenho um lugar onde vai estar pensando em mim, que vai ter atividades para mim e tudo mais. Claro que um centro de referência, ótimo, que é o que a política propõe, né? Mas acho que falta isso. Agora, a importância do pertencimento, sem dúvida. Você passar na banca de revista, o cara da banca de revista te reconhecer, te cumprimentar, se você não aparece, ele... O que aconteceu, você não aparece? Isso é muito importante para a gente. Quando eu conto para pessoas, aí, quando você vai dar palestra aí fora, você vai com cidades menores, você conta que em São Paulo há isso, eles dizem, não, mas tem isso? Claro que tem. No bairro tem. As pessoas te conhecem, no lugar que você frequenta sempre, as pessoas te cumprimentam, sabem quem você é. Às vezes não sabem onde você mora, mas sabem que você mora por ali. Né? Então, se você não vier, uai, que estranho, o que está acontecendo que você não apareceu mais aqui? Né? Há pouco tempo eu estava comentando com a moça que trabalha na minha casa. Ela falou, nossa, faz tempo que eu não vejo uma senhora que também tem um cachorro, que a moça vai passear com o cachorro. Nossa, faz tempo que eu não vejo aquela senhora. Eu até falei para ela, pergunte no prédio onde ela mora, que eu também não sei exatamente onde que é, o que aconteceu com ela? Entende? Porque, realmente, essas coisas... Porque criou-se uma comunidade das pessoas que passeiam com o seu cachorrinho, seja lá como for, cada um com seus vínculos. Né? E isso é muito importante, essa vivência do bairro precisa ser fomentada. Agora, a gente não tem, ou tem muito pouco, áreas públicas. Né? E até por força de lei, agora essas áreas públicas, como praças, têm os equipamentos para idosos, para fazer ginástica, se qualquer um pode usar, não necessariamente só idosos. Né? Mas que nem isso acontecia. Por outro lado também, dada a situação precária da nossa condição econômica do país, hoje você vai nas praças e você encontra muito morador de rua ocupando aquelas praças. Nada contra eles, mas algumas vezes estão embriagados, são inconvenientes. Então, assusta as pessoas, nem todo mundo quer ficar, por conta de uma falha também da assistência social que tem que acolher. Enfim, a coisa é complexa, né? Mas esse espaço, a cidade ser mais agradável, que é outro aspecto importante, melhorar a qualidade das calçadas. As pessoas têm medo de caminhar pela rua. Esse é um tema que eu gosto muito, que é trabalhar com as cidades. Né? Então, trabalhar com a melhor qualidade do espaço urbano. Há pouco tempo, eu vi uma foto de uma pessoa que eu conheço que está morando no Chile. Ela põe uma foto exatamente o que eu identifico ainda em Santiago. É uma cidade muito arborizada e muito agradável. E o desenho urbano da cidade proporciona várias pequenas praças. Então, é um lugar que é agradável você desfrutar, sentar, ficar desfrutando. Não precisa ser uma enorme praça com um monte, mas se tiver um banquinho, sombras, né, área ensolarada e área coberta com sombras, é isso que a gente quer, né, para poder ali, eventualmente, jogar um xadrez ou não, ou conversar mesmo. Então, isso falta nas nossas cidades. Né? A gente precisa provocar um pouco, ou pelo menos o que tem, melhorar a qualidade. Né? Perfeito. Agora, indo mais para a questão, né, de novas alternativas de moradia mesmo, a gente tem visto muitos empreendimentos nascendo aí, tem muita coisa circulando no Facebook de repúblicas, agora tem um monte de matéria de repúblicas de mulheres feministas, tem repúblicas de amigos, tem repúblicas de gente que se junta. Eu até estava falando, eu tenho algumas amigas que são solteiras como eu, e falaram, não, a gente vai se juntar numa república, cada uma vai ficar responsável por uma área. Eu tenho uma amiga que já se apropriou da área de entretenimento, já desenvolveu o primeiro jogo, que vai ser qual tatuagem era essa. E aí a gente está, né, se organizando nesse sentido. Então, eu queria que a Lilian falasse um pouquinho dessa questão de co-housing, de república, e desses novos formatos de moradia que vem surgindo aí. Tá bom, então vamos lá. É muito interessante, porque quando eu me aproximei da gerontologia, há muitos anos atrás, em 1988, eu voltei ao Brasil, vivi fora, estudei arquitetura. Meu assunto da faculdade final, meu trabalho final, foi arquitetura e gerontologia. Eu tinha professor em inglês. Em 75, isso. Em 1975, eu me formei em arquitetura, em Israel. Quando eu voltei para o Brasil, apresentei um tema livre no Congresso da Sociedade Brasileira de Gerontologia, direto em SBGG, e apresentei o tema livre arquitetura para a terceira idade. Foi a primeira vez que se falou no assunto no Brasil. O curioso é que naquela ocasião foi quando emergiu uma consciência de que estávamos diante de uma tendência demográfica, de uma explosão da população de idosos no Brasil. Um crescimento muito grande. Então, tinha muitos eventos, muitos encontros, e eu comecei a participar desses encontros. E uma pesquisa me chamou particularmente muita atenção, que era do professor Antônio Jordão, onde ele tinha pesquisado que a principal causa de institucionalização dos idosos, naquela ocasião, não sei como é que está hoje, era a solidão. E aquilo, eu ouvi aquilo e falei, nossa, isso é atordoante, é terrível, uma dor terrível. Quer dizer, a pessoa está bem, mas ela está sozinha. E ela está sozinha e, por conta dessa solidão, a família ou ela mesma, em geral vai ser uma decisão conjunta, decide que não dá para ela continuar sozinha. E aí ela abre mão da sua autonomia, da sua identidade, da sua liberdade de ser quem ela é, de acordar na hora que ela costuma acordar, tomar um café da manhã do jeito que ela gosta de comer, e tudo isso. E aí o resultado dessa institucionalização é uma queda muito drástica na qualidade de vida e na expectativa de vida. A pessoa morre antes, de tristeza. Essa questão da solidão é uma questão que só veio crescendo como fenômeno no planeta, nas cidades modernas, industriais, e que a gente vê no planeta todo. No planeta todo. É uma epidemia, ela tem consequências muito graves, patologias que se desdobram da solidão, inclusive as demências. Elas vêm muito disso. Porque essa solidão, na verdade, ela acaba sendo assim, a pessoa sozinha na frente de uma televisão. E isso é um negócio assim, pirante. Os SESC são maravilhosos, são as saídas e as escapadas onde você vai lá conversar e receber. Mas no meio das pessoas. No entanto, as grandes cidades, elas ainda complementam, porque aquela televisão, o que ela fala? Ela fala que lá fora é um mundo selvagem e perigoso. Não saia na rua, porque alguém vai pular em cima de você e vai te assaltar, roubar, vai ser... É o que a televisão, é o recorte que a televisão passa. E o desdobramento disso é também o medo muito grande do outro. E esse medo do outro é o grande desafio que a gente tem para sobrepor, para atravessar e alcançar esse anseio que eu sinto nas redes e nos lugares onde eu tenho conversado, que é um desejo que palpita, que as pessoas falam, eu quero comunidade. Quando a gente fala, vamos recuperar a dimensão de comunidade para as nossas vidas, existe uma resposta intuitiva e calorosa, muito rápida das pessoas. E aí a gente fica pensando muito bem, mas você quer comunidade e ao mesmo tempo sempre tem uma vozinha aqui dentro, para muitos, que fala, xim, mas vai dar briga, vai ser complicado. E aí, o que está acontecendo hoje? Né? Esse movimento que não é só da comunidade de envelhecentes, da comunidade dos que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, os baby boomers, que é a minha geração. Ela está acontecendo na sociedade em geral. Então, eu, quando converso e falo sobre isso, já vou explicar um pouco mais do que eu estou falando, eu tenho interlocutores de muitas faixas etárias, muito jovens também. Desejam isso, porque a solidão não afeta só os idosos. A solidão afeta muita gente, todo mundo. Porque é um sistema que fragmenta, que tem interesse que cada um fique sozinho e compra tudo. Porque se a gente se junta, a gente faz muita coisa junto e a gente deixa de comprar. E é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de que quando a gente recupera a dimensão de comunidade, mas uma comunidade que é diferente daquelas tradicionais. É uma comunidade que avançou. É a comunidade nossa, das pessoas que vivem hoje no presente. Quando a gente alcança essa dimensão de comunidade, a gente alcança também uma potência, que é diferente de poder. Uma potência de cuidado mútuo, uma potência de sonhar e fazer coisa junto, Porque é diferente eu ficar pensando, ah, seria tão legal fazer lixo zero, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Você está em comunidade, você junta uma roda e fala, vamos fazer isso daí, vamos fazer uma horta juntos, vamos fazer uma festa no bairro, vamos fazer... É muito diferente as possibilidades que se abrem quando a gente consegue estar num grupo. Só que a característica desse grupo, que essa é uma resposta, essa vozinha que fala, mas vai dar briga, é que é um grupo que a gente precisa aprender a se autorizar a estar em grupos onde impera uma confiança mútua. A confiança, ela não é uma coisa banal. A gente não dá a nossa confiança assim, de graça. Não devemos fazer isso, pelo menos. A confiança, ela nasce da ausência de ameaça. Quer dizer, quando você não se sente ameaçado pela outra pessoa, você relaxa e você pode ser quem você é. Então, nós estamos falando de uma estrutura social onde a gente celebra a diversidade que cada ser humano, cada ser vivo nesse planeta é. É um princípio da permacultura se desdobrando para dentro da sociedade, na verdade. A gente entende que cada pessoa... Eu gosto muito de citar uma frase do Lama Santen, que é um lama budista lá de Porto Alegre, do Rio Grande de Viamão, ele é gaúcho. Ele diz a seguinte frase, que é muito bonita. O outro é você mesmo em um mundo diferente. Olhe com apreciação profunda. Então, você mesmo, no sentido de que é um ser humano. É um ser humano, e a gente pode ter empatia. Mas somos todos mundos diferentes. E essa compreensão de que há uma diversidade, e que bom, e a diversidade ela é uma coisa enriquecedora, é uma coisa que traz potência, porque você complementa, você sabe fazer o que eu não sei, e por aí vai, a gente pode juntos conseguir mais, então a gente celebra a diferença. Isso faz com que a gente possa relaxar, porque ninguém está me obrigando a ser o que eu não sou. Você tem que... Esse você tem que... Se some nesse tipo de comunidade. Falei um pouquinho. Mas eu vou descrever agora, então, assim, o que, que a gente está falando, o que se desdobra disso. Na verdade, assim, o grande desafio é o que eu chamo de arquitetura social. Esse é o grande desafio. Fazer a arquitetura física desse tipo de coisa, que é um desenho diferente, porque a gente vive num desenho que representa famílias nucleares, papai, mamãe, filhinhos, e empregada no Brasil, e serviçais. Essa é a estrutura física dentro da qual a gente vive no Brasil, via de regra. Via de regra. E nós estamos falando numa outra estrutura social, nós estamos falando de uma outra arquitetura, e ela demanda uma revisitação desses espaços, seja de usos diferenciados, mas, e, idealmente, como arquitetas que somos, a gente tem um visionamento, a gente tem uma visão do que pode ser a boa solução física para esta arquitetura social. E, então, assim, eu gosto de... Vou descrever isso brevemente e encerro para a gente poder conversar mais sobre isso. Na verdade, nós estamos falando, eu vou usar aqui um conceito meio abstrato, de uma lógica de lugar, uma topologia. Quer dizer, não é necessariamente um desenho assim, mas eu vou descrever um desenho que é mais fácil de visualizar. Mas aí eu falo como é que a gente pode ser variado. O desenho é assim, cada um na sua casa. Na sua casa, quer dizer, no seu próprio lar. Seu próprio lar significa a gente precisa ter uma privacidade, a gente precisa ter o nosso próprio... É bom se a gente pode ter o nosso próprio banheiro, se a gente pode ter uma cozinha para comer a hora que a gente quer, cozinhar do jeito que for, e ser bagunceta ou ser fanática de organizar, e ninguém ficar falando, tem que mudar. Tal. É bom ter esse espaço privativo. É bom ter um espaço privativo onde a gente pode se recolher quando a gente quer ficar sozinho. E quando a gente quer ficar sozinho, quer dizer, quando é uma escolha, é muito gostoso isso. É muito gostoso a gente poder ficar no nosso silêncio, ouvir a nossa música, sei lá, ficar triste, ficar de TPM, mal-humorado. Tudo bem, eu fico na minha casa. Mas se eu tenho a opção de, quando eu abro a porta, encontrar pessoas que são amigas, pessoas que têm a ver comigo, pessoas com as quais eu compartilho momentos de alegria. Eu sento a uma mesa e a gente come junto, sabe? A gente cozinha uma refeição, eu cozinho para vocês, e no outro dia vocês cozinham para mim, e a gente usufrui dessa alegria, dessa convivência, que é a convivência amiga, que a gente pode ir lá falar, bom, então todo sábado de manhã a gente faz um mutirãozão e a gente cuida daquilo que é comum. E a gente compartilha de coisas. Nesse desenho, é possível a gente morar em espaços menores, porque eu não preciso ter uma lavanderia só para mim. Eu acho que é o exemplo mais gritante, assim, eu não preciso ter uma furadeira, uma caixa de ferramentas só para mim. Quantas vezes eu visito a minha caixa de ferramentas? É absurdo. E a gente pode ter várias coisas, elas podem ser compartilhadas. Principalmente se elas são compartilhadas entre pessoas que têm a ver umas com as outras. Muitas vezes eu proponho lavanderias comunitárias em assentamentos e em outras comunidades, as pessoas ficam um pouco retraídas, porque pôr a minha roupa junto com a roupa do outro, que é um outro, que é estranho, é um pouco esquisito. Mas lavar a roupa, cada, não é que vai lavar tudo junto na mesma máquina, na mesma hora. Mas, assim, tem uma intimidade que acontece na comunidade, que é uma dimensão afetiva que a gente perdeu. E eu estou falando disso, por isso que é a arquitetura social. Só para fechar, não precisa ser casinha, casinha, casinha. Pode ser, é bem legal quando dá, com um jardim comum, com uma horta, e com um lugar que tem uma cozinha bem legal de cozinhar junto e de conviver. Mas pode ser também num prédio, pode ser um predinho, tem várias formas. Para encerrar, o que eu quero notar, e o que eu acho que torna isso bastante evidente, é que não é a arquitetura que é capaz de resolver isso. A história que o arquiteto que trouxe essa proposta, que nasceu na Dinamarca, no início da década de 70, que trouxe para os Estados Unidos, o Charles Durrett, ele conta que ele estudava arquitetura em Copenhague, na Dinamarca, e ele ia da faculdade para a casa dele a pé. E ele conta que ele passava por uma série de conjuntos habitacionais muito parecidos, só que num deles tinha sempre um monte de gente conversando, fazendo jardinagem, criança brincando, uma atividade danada. E nos outros estava vazio. E um dia ele parou lá, bateu na porta, falou, chegou perto de alguém e falou, o que, que é aqui? Aí a pessoa falou, é um co-housing. E foi quando ele conheceu e ele trouxe esse assunto. Porque hoje a gente vê muitos prédios novos sendo construídos com apartamentos muito pequenininhos e embaixo você tem lavanderia, tem o que eles chamam de área gourmet, tem umas áreas de convívio, só que elas estão vazias, vazias. E é disso que nós estamos falando do desafio de constituir essa arquitetura social. E ela não é nada do outro mundo, porque ela já existe dentro de nós. Joia, uau. É de outro planeta, não, é da gente mesmo. Vocês querem comentar, fazer adendos? Eu gostaria de colocar, com a Lilian, fantástica, quando fala desses princípios da comunidade, só um complemento. Eu tenho um blog que se chama Ser Modular. O ser modular, por que ser modular? Né? Ser, o verbo ser, e ser do sujeito. Porque considero, não só eu, já vejo, pelas nossas falas dá para ver isso, todos teríamos que repensar nossos modos de morar. Né? Quando a gente fala em ser modular, é preciso pensar a possibilidade de mudança. E mudança em que sentido? Vou mudar de casa, mas eu mudo de casa, mas eu levo os meus hábitos junto. Quer dizer, aqueles hábitos realmente fazem parte da minha história ou eles são necessários? Né? O que é essa mudança que é necessária? Então, quando a gente fala em modulação, a gente fala na possibilidade de composições diferentes. Então, compor de maneira diferente o lugar que a gente vive e a nossa relação com o outro. Então, é preciso, acho que num primeiro momento, é só isso que eu queria colocar assim, como uma contribuição. Né? Cada um de nós tem que repensar o que traz consigo como uma certeza e se essa certeza realmente faz parte das dinâmicas contemporâneas. Né? Um exemplo que eu uso sempre é o seguinte, sala de jantar. Quando as pessoas usam sala de jantar? Né? Antigamente, se tinha uma copa com uma mesa de refeições para o diário e uma sala de jantar para receber família todo domingo ou para receber profissionalmente, às vezes, algumas situações assim. Mas, hoje, isso está se tornando cada vez mais supérfluo ou esses espaços estão cada vez mais ociosos. Ou se tem um espaço de refeição que serve para qualquer ocasião, e aí já não tem mais aquela pompa que tinha antigamente, quer dizer, que tinha as cabeceiras com espaldares altos, braços e tal, para diferenciar quem comandava aquele momento ou aquele evento familiar ou profissional, seja o que fosse, social, enfim. Hoje se fala muito mais em mesas redondas, em mesas quadradas, exatamente para não se destacar uma cabeceira. As pessoas têm uma convivência de iguais. Então, se elas estão ali, é por algum motivo que as reuniu. Repensar como são nossos hábitos, como são as possibilidades de vida que nós temos, é o que justifica o nome que foi dado para o blog Ser Modular, onde eu coloco ideias, são reflexões minhas, pessoais, e, eventualmente, algumas pessoas às vezes participam e contribuem questionando, reafirmando, concordando. Eu gostaria até que discordassem mais do que concordassem, mas, enfim, é assim, vamos devagarinho. Claro. Eu queria fazer um comentário que eu sempre me reporto a ele, um projeto que a Lilian fez, até dizendo o que você acabou de falar, que o espaço interfere na relação das pessoas, né? Porque quando ela passou para a Prefeitura de São Paulo, ela esteve lá nos abrigos, né, de idosos e ela alterou o formato, enfim, a disposição dos móveis, de forma, me corrija se eu estiver errada, hein, de forma que as pessoas pudessem ter mais uma condição confinados, né, um pouco, nominal, como ela disse. Enfim, elas ficavam mais reservadas, né, ali. E isso, depois de um tempo, pena que ela não registrou, a gente soube que algumas pessoas se juntaram lá e saíram para formar uma república. Então, ela conseguiu resgatar com o mobiliário, com o ambiente mais favorável, que as pessoas se sentissem bem consideradas. É por aí, não? Por aí. É bem mais... Criou é laços. Complexo. Criou laços entre as pessoas, isso é muito interessante. Essa coisa dos albergues de pessoas em situação de rua é um assunto dolorido, difícil, né? A ponta mais difícil que a gente tem na nossa sociedade. E a gente ainda pensa em idosos, com quem eu trabalhei com a Sandra, foi muito bom. Idosos em situação de tanta vulnerabilidade, dói o coração mesmo. É uma coisa que a gente pensa... Mas eu queria comentar um pouquinho... Porque, assim, co-housing, finalmente, a gente achou o nome em português. Então, está na hora da gente começar a usar. E o nome em português é muito lindo. Ele é colares, que faz um colar, onde cada um é um e tem essa diversidade. São lares. Lar é mais do que moradia, é mais do que casa. Lar é o lugar que tem a ver com o coração da gente, é o nosso lugar. E colares tem a ver com lares colaborativos, aproximados uns dos outros. O que foi muito lindo foi uma dinâmica que a gente construiu com o pessoal que participa do grupo de co-housing agora, colares, no Facebook, todo mundo foi dando ideias e tal, e acabou nascendo esse nome. E o que é lindo é que esse nome tem um desdobramento dentro dele, que denomina que é o colar. O colar é o nome... para a república, que não é exatamente uma república, que a gente tem chamado de casa compartilhada, ou a gente tem importado de novo do inglês e chama de co-living. Então, nós temos em português agora dois nomes que dão conta de uma evolução da humanidade. É uma evolução, porque a gente está mudando e criando coisas novas. São arranjos sociais e físicos novos. Então, eles ganham um novo nome. Então, colar é quando, numa mesma casa, pessoas dividem... Porque, assim, eu vou descrever um pouquinho isso também, porque tem a ver com comunidade. A gente está falando de comunidade intencional. Quer dizer, são pessoas que têm a intenção de recuperar essa dimensão de comunidade para suas vidas. Então, elas se aproximam e falam, vamos, vamos. E aí, qual é o caminho? É, para fazer um colares, é um desafio maior, porque ele implica... Né, nós que trabalhamos com arquitetura, a gente trabalha com parede, com coisa muito difícil de mudar e transformar. Né? Se fosse uma coisa tipo balão, os filhos saíram de casa... Sopro, mudo, transformo, ia ser bom. Mas é pesado e é caro. É caro. Toda mudança, compra, venda de imóvel, é um negócio super complicado e tudo aquilo que está lá dentro é complicado. Mas é um projeto viável e que tem muito sucesso e é tudo de bom. Colares. Colares é muito, muito lindo. Mas é um desafio difícil e a gente ainda não tem no Brasil. O que é muito mais fácil e rápido de acontecer, não é tão bom quanto colares, é colar. E colar vem ao encontro tanto desse anseio de poder morar junto, diminuir despesa. Poder morar junto e ter comunidade é o primeiro lugar. Porque quando a intenção primeira é cortar gastos, nós não estamos falando de colar. Nós estamos falando de república, nós estamos falando talvez de cortiço em algum lugar. É, cortiço é quando pessoas dividem uma casa muito grande para poder pagar menos e sobreviver. Eu acho que a gente tem que incluir todas as gamas sociais, todas as camadas sociais, todas as classes sociais. Mas quando as pessoas se unem para conviver, para sair da solidão, para conviver, e aí também, por conta dessa inteligência, elas conseguem diminuir os seus custos fixos. Nós vamos rachar a internet, vamos rachar aluguel, vamos rachar uma ajuda, uma faxineira, vamos fazer compras coletivas, vamos rodiziar quem cozinha, a vida fica muito mais fácil. E existem, junto com isso, nas grandes cidades, no mundo, casas imensas, bairros que cresceram há muitos anos atrás, quando haviam famílias com muitos filhos e com serviçais, no caso do Brasil, casas enormes, gigantes, que estão vazias. Estão vazias e estão com placa de aluga-se, vende-se há anos. E elas estão decaindo. E os bairros também decaem nesse sentido, porque são bairros que, se já eram vazios, porque era uma densidade muito baixa, agora estão ainda mais vazios. É um patrimônio da sociedade, não só das famílias. Elas estão lá, aquelas casas estão prontas. Então, as pessoas se unem para ir morar num colar. Eu tenho convivido com um pessoal mais jovem que mora em colares. E é muito gostoso, é muito interessante, porque são pessoas que estão lá em primeiro lugar para conviver. Isso pode ser uma solução mais rápida e mais fácil para muitas pessoas envelhecentes, embora essas casas costumam ser sobrados, precisa pensar em como é que você cria condição. São grandes, é verdade. Você tem menos privacidade, quer dizer, o lugar da privacidade é um quarto, no melhor dos casos é uma suíte, mas, se você acordar de mau humor, as pessoas aprendem a conviver que a pessoa acordou de mau humor de manhã, deixa ela quieta, faz o café da manhã e pronto. Né? Mas existe todo um aprendizado, que é uma recuperação de um saber humano, ancestral, antigo. Esse movimento ganha um nome hoje, um nome amplo, recente, que chama as neotribos. Neotribos. Eu passo o link para vocês agora. Tem um artigo maravilhoso sobre isso. Então, é um movimento grande esse de recuperar a dimensão de comunidade para as nossas vidas. É um movimento social, amplo, e para quem está pensando na sua velhice, eu estou... Muitas pessoas da minha geração estamos, não tem solução melhor do que essa viver com a sua turma. É uma delícia. Você pensa nisso. O Charles Durrett, ele conta que sempre que ele vai visitar um co-housing só de idosos, fala, gente, eles estão na maior farra. Eles estão sempre na maior farra. Um comentário mais uma vez. É uma questão que aparece, acho que bastante nessa questão da convivência, que diz assim, ah, acordou de mau humor, deixa ele quieto lá. O conflito, ele civilizado, ele é muito positivo. Sim, eu não falei disso, tem razão. Então, por favor. Não, eu não falei nisso. Na verdade, assim, é porque eu costumo, para eu poder explicar colares direitinho, eu gasto umas 2 horas. Então, a gente tem que ir rápido e direto ao assunto. Mas, assim, eu acho que são algumas características que eu só vou nomear. Aí, depois, se vocês se interessarem, eu faço palestras e vocês estão convidados a vir. E as palestras, elas ajudam eu sustentar, elas são pagas, é a maneira que eu encontrei de poder continuar ancorando esse movimento de uma maneira ampla. É, mas, assim, a característica da arquitetura social, que eu vou descrever agora, é que ela é, em primeiro lugar, ela é não hierárquica. Então, não tem presidente, não tem síndico, não tem alguém que é mais importante que o outro, ninguém votou em ninguém, ninguém perdeu nenhuma eleição. Essa é outra característica. As tomadas de decisão do grupo nunca são por voto, por eleição, porque por voto sempre tem perdedor, a gente não quer conviver com perdedores. Nós estamos falando da capacidade que a gente tem de construir acordos, de construir acordos onde, no pior dos casos, eu consinto com alguma coisa que eu não concordo tanto, mas eu consinto. Se existir alguma proposta naquele grupo onde alguém dizer eu não posso viver com isso, eu não tolero, essa coisa não entra, não entra. Então, a gente está falando de um caminho onde todos ganham, ganha, ganha. E isso é possível e é muito bonito. A outra característica é uma característica onde os conflitos são percebidos como uma oportunidade de superação e de compreensão. E do que se trata isso, né? Isso vem de uma cultura ampla que está crescendo, que passa pela prática proposta pela comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ou CNV para os íntimos, ela propõe o seguinte, basicamente o que ela propõe é aquilo que eu mencionei antes. Somos todos seres diferentes uns dos outros. E isso é uma beleza, não é um defeito. É uma qualidade da vida no planeta. Não existe uma folhinha igual a outra da mesma espécie de planta. Todas são diversas. E essa diversidade, ela é a maravilha da criação e da vida presente no universo. Então, chegou o tempo da gente celebrar isso em nós mesmos e nas pessoas com as quais a gente convive. A comunicação não violenta, ela parte desse princípio e ela parte do segundo outro princípio, que é que todos nós temos necessidades fundamentais, universais. Necessidade de afeto, de pertencimento, necessidade de reconhecimento. O número é vasto das necessidades fundamentais. O que nos falta é a capacidade de contar um para o outro o que, que aconteceu quando houve um conflito. Quando eu consigo dizer para o outro, olha, eu não fico nada feliz quando você deixa toda aquela louça para eu lavar. A outra pessoa tem uma oportunidade de falar, puxa, ela fica infeliz. É muito diferente do que quando... Eu estou trazendo um exemplo que é bem típico de conflitos em qualquer lar. A louça. É a louça que precisa ser lavada. É muito diferente do que quando eu chego para a pessoa com quem eu convido e falo, pô, você é muito chato, você nunca lava a louça, que coisa mais horrorosa. Quer dizer, eu estou colocando a pessoa num lugar que ela foi julgada e que ela se sente muito mal. Então, a oportunidade que a gente dá para o outro, da pessoa ouvir e falar, puxa, eu não sabia que você ficava tão mal com isso. Agora eu estou sabendo. Então, eu posso fazer algo a respeito. Assim, muito sinteticamente, a comunicação não violenta, ela é um convite para que cada um ocupe esse lugar único dessa diversidade humana que somos. Né? E conta para o outro. Porque na hora que eu estou numa roda, e eu falo assim, a minha fala é assim, Nós, a gente acha, ontem eu estava numa conversa com uma pessoa muito interessante. Aí ela veio e fez uma frase lá que eu nem lembro, ela falou, porque todo mundo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, como assim todo mundo? Todo mundo não, eu não penso assim. Calma. E isso foi um convite, e ela pensou nisso depois, uma pessoa interessante, depois ela falou, que legal, eu poder parar de pensar que todo mundo é uma coisa só. Todo mundo não é uma coisa só. A gente é muito de ver. Então, eu posso falar no meu nome. Quando eu estou numa roda e eu falo na primeira pessoa do singular, estou conversando, eu conto para o outro o que, que acontece no meu mundo diferente. E quando o outro conta para mim o que acontece no mundo diferente dele, eu escuto isso como notícias enriquecedoras. E é muito bom eu saber. E aí, quando acontece o conflito, a possibilidade de você aprender com ele e superar, ela é absolutamente possível e presente. É um caminho bom. Porque o caminho que julga, o caminho da briga, onde alguém está certo e o outro está errado, não é um caminho que, a gente, que leva a gente para frente, que cresce. Não. Veja, vi de prisões. A gente já sabe que isso não é um caminho, ao contrário, é uma fábrica de criminalidade. Gente, esse tema é maravilhoso. A gente poderia ficar 5 horas conversando sobre co-housing, mas eu gostaria de abordar outros temas também. A gente está falando de colares, né, e de uma tendência cada vez maior das pessoas quererem a presença uma da outra, quererem conviver e tal. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esses empreendimentos que vêm surgindo, que são condomínios, né, de idosos. Nos Estados Unidos já tem bastante. Então, aqueles condomínios enormes, que tem o campo de golfe, e tem o entretenimento. Na Flórida tem o que é quase uma cidade, que chama The Villages, eu não sei se vocês conhecem, que é para pessoas 55 mais. E é realmente uma cidade, tem shopping, tem... E é só para esse público. Então, eu tenho um amigo que foi visitar, inclusive, e tem horário para os netos irem visitar, porque não pode ter as crianças. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês, e vocês, se vocês acham que isso é uma coisa que vai crescer ou que não, que vai dar espaço para esse modelo de colares. Qual que é a tendência? Para onde a gente está caminhando? Tendência, eu não sei dizer exatamente, porque eu não estou acompanhando isso, né? Mas me surpreende um pouco saber que um condomínio desse tem tantas regras. Assim. Eu até comecei falando o excesso de regras que não dá certo, né? E depois da fala que a Lília coloca, realmente, talvez seja fadado a não dar certo, né? Porque, indo nesse discurso, que eu concordo com ela, acho que está nascendo errado isso, talvez. Né? Eu acho que, sim, tem um lado da questão da segurança, né? E as pessoas procuram, ao procurarem esses condomínios, coisas do tipo, que é importante, né? Apesar de que a gente sabe que também a segurança dos condomínios também não é completa. Mas, enfim, é uma forma, porque, como foi comentado aqui, a televisão mostra os acidentes, então você tem a sensação, não que não sejam, que não seja cruel aí fora o que acontece, mas a dimensão aumenta muito a forma como você colocar. Tanto é que, acho que todos nós já passamos por isso, acontece um acidente aqui, o pessoal já liga para você de fora, né? E aí, está tudo bem? Aí, não, gente, nem sei. Onde aconteceu? Nem vi. Sabe? Porque a televisão faz um escândalo e tal, e isso amedronta mesmo as pessoas mais fragilizadas. Né? Eu acredito, sim, talvez possa ser uma forma de viver em condomínio, mas em grandes condomínios, realmente, aí a coisa já fica mais complicada, porque as pessoas ficam isoladas, você vai repetir aquele modelo, só você está no modelo de uma cidade, você fez um recorte, você trouxe um pedaço de cidade, pôs ali dentro, e as pessoas convivem, e aí não vão conviver porque tem aproximações, né? Então, apenas podem até fazer. Eu comentei aqui também que acho que faz falta isso. Os condomínios, pouco a convivência tem. Se perguntar para a plateia, quem é que vai em reunião do condomínio? Quantos de vocês vão à reunião de condomínio? Poucos, né? Muito poucos. Que começa, a gente aprende a conviver com as pessoas quando a gente vai na reunião de condomínio, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender com o seu vizinho. Então, você vê, essa prática não existe. Então, não sei, tomara até que venha dar certo. Especialmente, dependendo do que você tem de equipamento lá, né? Então, se os equipamentos satisfazem a pessoa ou não, né? O que tem lá, e, em geral, esse tipo de coisa é para um padrão de vida também bem mais alto. Quando a gente fala aqui uma população como um todo, a maior parte dela não tem essa condição de ter uma casa, sei lá o quê. Eu acho que a solução de comunidade, de visão, é mais razoável, vendo até o que se espera para o futuro, né? Um grande número de idosos, a situação econômica, não só do Brasil, mas do mundo, não está boa, a dificuldade econômica para tudo, racionamento de água, tudo mais. Se você pode fazer isso num coletivo, ajuda bem, né? O custo diminui, né? Isso acho que talvez seja por aí, é o que eu gostaria, tenho que comentar. Tem uma posição em cima do muro em relação a esses condomínios. Se, por um lado, parece assim, uma solução prática, segura, agradável, confortável, e outros adjetivos talvez que pudessem agregar essas qualificações todas, muitas vezes esses condomínios eles são excludentes, né? Primeiro, por causa de questão de custo, pelo menos nos modelos que a gente conhece, na maioria dos modelos que a gente conhece. O sistema americano é um pouco baseado em três tipos de moradia, né? As independent livings, as moradias que seriam esses condomínios para o idoso independente, as assisted livings, que já têm a assistência, então, para semi-dependentes, E as nursery cares, que daí são as enfermarias, ou tipo hospital de retaguarda que a gente tem aqui, e tal, que é para a pessoa bem mais dependente, acamado, geralmente, né? E o que nós temos aqui no Brasil, em termos de condomínios assim, eles são muito interessantes, assim, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas que estão lá não têm diversidade. E, quando eu falo em diversidade socioeconômica mesmo, né? Quer dizer, é como se a gente entrasse num shopping. É, até na disciplina de habitação, a gente não chegou nessa aula ainda nesse semestre, viu, pessoal, mas nós vamos chegar lá, que eu gosto de discutir a questão do público e o privado, né? Aquilo que é aparentemente público. Então, na hora que tem um condomínio super seguro, cercado por muros, todo um sistema de segurança, tudo. Nossa, que ótimo, lá dentro a gente vive com segurança. Lá só entram os escolhidos, né? Tem essa questão. Vão morar pessoas da mesma classe social. Ah, isso é uma vantagem? Em alguns aspectos, talvez seja. Eu acho que em muitos outros não são, porque viver a cidade, viver um bairro, a gente vê essa diversidade. E ela é muito mais interessante, ela é muito mais rica. Na arquitetura, a gente lê muito cedo o trabalho da Jane Jacobs, né, que é uma nova-iorquina, que escreveu ou publicou em 1961, que é Morte e Vida das Grandes Cidades. As cidades estavam morrendo porque estavam perdendo muito o senso de convivência dos bairros, que poderiam oferecer um controle social positivo. No caso, qualquer estranho que chegasse, ele ia ser visto como alguém que está chegando em busca de algo, não necessariamente para praticar alguma ação hostil, mas que seria uma pessoa que não é dali. Então, isso aumenta a segurança. O que acontece? Nós saímos da rua em determinados horários. Ah, é violento, é coisa da TV, né, que imprime essa ideia de que a gente não pode andar na rua, que a gente vai ser atacado. Quanto mais pessoas na rua, menos espaço para o criminoso. Isso é muito simples. É uma equação muito simples. E não é o que a gente tem visto. Voltando para a questão dos condomínios, né? O shopping é uma cidade artificial. A gente entra dentro de um shopping center, a gente tem um clima controlado, a gente tem música ambiente, a gente tem cheirinhos, inclusive, sempre muito agradáveis, segurança, o que não garante 100% de segurança, mas tem pessoas cuidando da segurança, e um comércio e uma lista de serviços sendo oferecidos ali, que vão atender em princípio, uma determinada classe social. Tá? Então, isso é visível. Se a gente andar num shopping, a gente vai enxergar isso. É, os condomínios fechados e especializados, hoje aqui no Brasil, eles são caros. Não, eu tive uma notícia sobre um em Piracicaba, que era uma iniciativa antiga, não conheço pessoalmente, mas... Nunca fui visitar. Ela compra o lote, deixa... Não? Ela está dizendo que não. É, porque a informação que eu tinha é que comprava o lote, a pessoa... Acomodado. É, eu conheci uma... Não sei se é Piracicaba, mas tem um que a pessoa... É, ela vendeu a casa dela e foi morar num espaço que eu só não sei se é, não sei se é Piracicaba. É, só que aí era o único bem que ela tinha, não é? E ela colocou lá. A expectativa da família era que ela fosse viver lá para o resto da vida dela. Só que não foi bem assim. A hora que eles fizeram, dimensionaram, valorizaram aquele imóvel, né? Digamos, por hipótese, R$80 mil. Passou um X tempo, acabou os R$80 mil. Né? Qualquer coisa por aí. Não, não, nem posso dizer que é Piracicaba, porque eu não me recordo qual é o lugar. Não vou acusar uma coisa. Eu só sei que alguma coisa... a gente que estudou, que viu, deduziu que fosse isso. Claro que, literalmente, ninguém vai dizer. Mas... ficou uma coisa complicada. E a família... E aí estava lá no contrato. Aí ficou uma situação bastante desagradável. A senhora acabou tendo que sair, porque não tinha mais recurso para pagar. E ficou a família e teve que arcar com ela. Então, ficou um pouco complicado. Provavelmente, por erro dela... Aliás, ela tinha uma... Segundo a sobrinha, que me contou, foi a sobrinha. Ela sempre foi muito dona de si, nunca perguntou nada para ninguém, fez as coisas sozinhas... E talvez, aspas, tenha sido enrolada. Né? Mas, enfim, o fato é que, antes dela morrer, acabou o prazo que ela pôde ficar lá, quais foram as circunstâncias, não sei dizer exatamente, e ela teve que voltar para casa sem imóvel, sem, sabe? Então, ficou complicado. Então, eu acho que tem essas coisas que são perigosas por aí acontecendo, a gente tem que tomar cuidado. Né? Eu quero comentar que, assim... Em 1988, quando eu fui lá naquele congresso da SBGZ, naquela época eu fui falar sobre esses modelos. É, naquela ocasião eu visitei, pesquisei um pouco as soluções que tinham na Inglaterra, que era a época do governo trabalhista lá, tinha umas soluções muito enxutas dessa estrutura, sociais, que então não eram de luxo. Mas eram assim, eram apartamentinhos, conjunto de apartamentos, acessíveis, muito bem desenhados, compactos, e tinha um apartamento normal para morar, uma família lá comum, onde a mulher passava por uma capacitação, e ela era uma escuta, quer dizer, ela morava lá, era vizinho, o resto eram idosos, e tinha um espaço de convivência. Era, estruturalmente era isso. O conjunto de idosos que moravam ali naquele prédio decidiam o que eles queriam fazer naquele espaço, eles podiam resolver que ia ser um lugar para tomar chá e dançar, ou fazer uma cooperativa de costura, o que fosse. O grupo decidia. Ao mesmo tempo, naqueles pequenos apartamentos, existia a possibilidade de você puxar lá um cordãozinho, em algum momento você precisava de socorro, e aí aquela pessoa que trabalhava e morava naquele apartamento corria lá e acionava serviços de outro lugar, ou a família, etc. Eu gostava muito disso, o nome na Inglaterra era Sheltered Housing, que é diferente de Assisted Independent Living, que é o nome americano e que é dessa mesma época. Naquela ocasião, a minha mãe, em Israel, meu pai faleceu, e antes dele falecer, os dois encontraram um lugar para onde a minha mãe mudou e viveu os seus últimos anos, 20 anos, depois que o meu pai faleceu. E ela mudou para um conjunto desse tipo, só que não é um condomínio assim, isolado em algum lugar distante, porque, em geral, o que caracteriza esses empreendimentos que são isolados e distantes é uma questão... Existe um interesse financeiro aqui, de investidores. Tem muita gente atrás de fazer excelentes negócios com esse nosso público gigante de pessoas envelhecentes. Eu acho que a gente precisa ficar esperto com relação a isso. E cabe a nós determinar que qualidade e que tipo de coisa a gente realmente considera como boas para nós. Esse lugar que minha mãe foi morar, ele tinha também uma estrutura, mas ele tinha várias possibilidades de você comprar a unidade, de você colocar luvas. Isso, em função disso, se você tinha um capital menor, você pagava um aluguel por mês mais alto. Se você investia, você pagava um custo por mês mais baixo. E era um lugar muito rico de serviços, que tinha desde piscina olímpica, com cabeleireiro, com lavanderia que você lava sozinho, que você manda lavar, e salões e com ativo. Parecia um hotel de 5 estrelas. Um lugar assim muito legal. E era para aquela geração da minha mãe, que descia com a sua bolsinha, europeus, ia lá tomar o chá da tarde, conheceu lá um cara que dava um curso de poesia em Yiddish, arrumou um namorado, que levou ela para passear, deu presentes, enfim. E quando ele entrou numa situação de demência, ele tinha um plano que pagava, tinha lá um departamento, que era um departamento institucional, e ela ia lá, eu ia visitar minha mãe, a gente ia lá pegar o Yehir com a cadeira de rodas e levar ele para passear. Essa era a estrutura, urbanisticamente muito bem resolvida, porque ficava ao lado de um parque público, então era só atravessar uma rua, tinha um belo parque, e do outro lado tinha um pequeno shopping com um cinema, então tinha lá um lugar para levar os netinhos para comer hambúrguer, etc. Bem resolvido do ponto de vista urbano também, muito interessante. Mas eu acho que assim, isso eu estou falando, quer dizer, quando eu voltei para o Brasil em 1986, isso já era um modelo maduro que existia ali. Está chegando no Brasil, e está chegando no Brasil porque sempre tem muita gente, empresários, interessados em fazer muito bons negócios em cima dessa população de idosos, que é de todas as classes sociais e de todos os tipos, mais rebeldes, menos rebeldes, mais conservadores e menos conservadores, tem de tudo, somos o que sempre fomos, né? Essa sociedade diversa. O que eu acho que é muito importante é que, nessas alturas do campeonato, já está mais do que na hora da gente diferenciar velhice de doença. Velhice não é doença, por favor. Então, quando me veio com essa história de que vão fazer um condomínio e tem um consultório médico, ou tem um departamento, tem médico é para consciência pesada dos filhos que acham bom. Então, tem um médico, eu não preciso nem ir visitar. Sabe? Mais ou menos isso. Porque, assim, velhice não é doença, é um tempo da vida. É só um tempo da vida. Às vezes, a gente fica doente também. A gente precisa de ajuda, a gente vai no médico e procura ajuda. Então, eu acho que isso é muito importante, porque se vende essas coisas. E tem um, no Facebook, tem um artiguinho que toda hora roda e todo mundo vai lá e curte. E na Paraíba, o governador da Paraíba fez lá um conjunto de 40 casas e tem um consultório médico. Eu olho aquele negócio, vai ter um consultório médico, conta outra. É populismo, é blá, blá, blá, porque um consultório médico vai vazio 40 casas. E provavelmente ela foi construída em algum pasto que alguém comprou bem barato, bem longe, que não tem acesso, não tem condução, não tem acesso aos serviços, as pessoas não saem, não se encontram, não convivem. Então elas ficam segregadas e esse é o grande risco desses empreendimentos que acontecem com muita frequência na região de Miami e de San Diego. Eles compram pasto lá longe. E nem sempre são de luxos, colocam lá umas casinhas, e aí o folheto de propaganda é sempre um casal que pintaram o cabelo de branco com um drink legal, todo mundo muito gostosão, jogando golfe. Conta outra, para com isso. As propostas europeias, elas não têm essa pouca vergonha na cara, e eu gosto muito de ver os folhetos, porque eles falam muito da cultura. Os folhetos dos europeus, são pessoas de verdade idosas, como nós, que tudo bem, pode ser bonitinha, pode se pintar, mas nada dessa mentira deslavada de que vendendo uma ilusão de uma vida jovem que não vai acontecer, que não é isso, é outra coisa. Joia, eu não sei se vocês já assistiram um documentário que ele foi até nomeado para o Oscar, que chama Kings Point. Não. Vale bem a pena. Kings Point. Kings Point. Kings Point é o nome de um desses empreendimentos gigantes. Sei. E aí a diretora tinha a avó que foi morar lá, acho que começo dos anos 90, final dos anos 80, e aí ela acompanha alguns moradores por 7 anos. É bem interessante a evolução e como muda o perfil das pessoas que vão morar e como as pessoas vão encarando, porque, porque eles vão morar lá e eles são independentes, né? E aí as pessoas vão começando a ficar doentes e como é que muda a dinâmica. É bem interessante, vale a pena assistir. Sim. Nossa, tem uma coisa que eu gostaria de ter a oportunidade de contar para vocês, que é uma solução arquitetônica, não sei se tem tempo. Então, eu tinha mais para os muito idosos. E depois a gente jogaria para o público. Tem duas iniciativas que são aí para ILPIs, que são... É o Greenhouse Model. Quer falar bem rapidinho? Do Dr. Bill Thomas? Não. Vou falar muito rapidamente, porque meu coração bate muito forte com relação a isso. Porque eu quero viver muito tempo, eu vou ficar muito velhinha, e eu vou precisar de suporte. E quando eu precisar de suporte e ficar muito velhinha, e ainda vou ser uma arquiteta metendo bedelho nas coisas, que nem a gente viu o Messi aí, Neymar, né? Eu quero poder viver num lugar como esse modelo, que foi criado por um geriatra norte-americano que eu admiro muito, sou uma seguidora dele, ele é um grande mestre, que é o Dr. Bill Thomas, William Thomas. E ele criou um modelo que se chama o modelo estufa, que é para idosos muito idosos. São para aqueles idosos que estão, sabe, mais de 90, 100 anos de idade, 102, 104, 96. A gente tem isso, E é um modelo muito simples, porque é uma moradia onde cada um tem um quarto, tem o seu banheiro, e aí tem uma cozinha aberta, com uma mesa grande. Em geral, você vai ter um número limitado de quartos. É uma casa, onde tem dois cuidadores, e eles são essas pessoas que rodiziam e trabalham lá. E esses cuidadores são pessoas que passaram por um treinamento, são pessoas que são capazes de olhar para aqueles corpos físicos muito envelhecidos e ver que dentro deles tem um ser humano. Tem um ser humano que teve uma vida, que teve uma história. Então, muito na essência, é isso, é muito bonito. Só o exemplo de um cuidador relatando de uma pessoa que ia fazer 104 anos de idade, e ele perguntou para ela, o que você quer? Como é que você quer celebrar teu aniversário? E aí ela falou, eu quero fumar um cigarro, e eu quero tomar um drink, um martini, uma margarita com... Ele falou, tudo bem, uma pessoa de 104 anos de idade, se ela, sabe, ela vai fazer o que ela quer e você vai respeitar. E ela, pouco tempo depois, faleceu. Sabe? Então, esse respeito para quem está ali vivo dentro é muito bonito e é algo que eu acho que tem que iluminar todos nós aqui, todos nós. O Dr. Bill Thomas foi aquele que levou os bichos para dentro de uma ILPI? Não sei, eu sei que há muitos anos atrás ele criou um modelo de ILPI chamado Éden, que aí você vê um filme, e naquele modelo de ILPI Éden, estava cheio de bichinho de estimação, isso, de planta, de coelhinho, de bicho. Exato, coelho, papagaio, isso, exatamente, é bem interessante. Ele tem um TED com legendas em português, isso. Eu recomendo muito ouvir, é maravilhoso. Minha última pergunta, e depois a gente tem certeza que muita gente tem muitas perguntas para fazer, no ano passado, eu estive na Holanda, fui visitar algumas iniciativas e tal, e tive a oportunidade de visitar a Vila da Demência. Não sei se vocês chegaram a ver, que é uma vila para pacientes que têm Alzheimer e outros tipos de demência. E é muito interessante ver o modelo a que eles chegaram, né? Porque, quando a gente pensa aqui no Brasil, pelo menos a gente coloca alguém que está com uma demência avançada, tal, no ILPI, e a ILPI no modelo que a gente conhece, né? E lá é uma vila mesmo, e as casas são pequenas, e elas são organizadas segundo o estilo de vida do morador. Então, se o morador era uma pessoa que gostava de viajar, que gostava de cultura e tal, ele mora numa casa em que aquilo é predominante, em que toca um determinado tipo de música. Mas se era um idoso que gostava de... que ia para a igreja todo domingo, que gostava de música gospel, sei lá, ele vai para uma outra casa. Então, esse é um modelo que eu achei muito interessante. E aí, agora, na semana retrasada, a Rainha Silvia da Suécia estava aqui, a gente participou de uma mesa redonda com ela, ela veio promover, porque a mãe dela teve demência, E aí ela tem várias iniciativas voltadas para essa causa, e aí eles estão desenvolvendo lá na Suécia uma, não sei, um tipo de moradia para casais em que um dos cônjuges tem demência. Porque o que, que acontece? Muitas vezes esses casais são separados, porque o idoso não dá conta de cuidar de uma idosa que está com demência, e aí a ILPI é longe, então eles não conseguem se ver todo dia. Então, eles estão montando um complexo em que os casais podem continuar morando juntos. E aí eles têm toda uma estrutura perto em que ele consegue, por exemplo, ir trabalhar e deixar a esposa ou o marido numa espécie de centro-dia. E aí, quando volta para casa, pode voltar e voltar para casa onde eles moram juntos. Então, existem já muitas iniciativas nesse sentido para ILPIs. Tem um filme, lembra? Tem um filme que passou muito na televisão, é que era um cara cuja mulher estava demenciada e ficava... Está funcionando, está funcionando. Agora você desligou. Então, a esposa estava demenciada e ele vai... Esqueci o nome do filme mesmo. Então, ele vai todo dia lá na LPI contando a história da vida deles. É? Lembra? Diário de uma Paixão. Se refere um pouco a isso. Né? De repente, ele não morava lá. Ele não morava. Ele passava o dia inteiro. Depois, até no final do filme, ele acaba ficando lá quase que e morre ao lado dela. Né? Mas era interessante porque, se não me engano, no começo ele não morava no local, não. Ele só passava o dia lá. Né? Eu acho que tem que incluir nesse pacote a questão dos LGBTs. Né? Recentemente saiu um artigo que eu acho assim, só de ler aquilo me dá uma dor no peito intolerável. Assim, a gente precisa correr e resolver isso. Porque a geração dos muito idosos agora... de gays, principalmente homens que sobreviveram à epidemia da AIDS, estão sozinhos, eles não conseguem achar um lugar, que eles procuram uma instituição e eles têm que voltar para o armário, têm que fingir que não são. Então, a pessoa que já conseguiu fazer o processo daquela geração de assumir a sua identidade, tem que se esconder, de uma violência tão cruel na velhice, principalmente quando a pessoa está procurando um abrigo, não é uma pessoa que está dando conta de morar sozinha. Ela está precisando de um suporte institucional. Um negócio assim, cara, eu acho que tem que ir para ontem. É intolerável pensar numa dor tamanha, numa crueldade como essa. Joia. Gente, o papo está super bom aqui em cima, mas aí eu gostaria de abrir para a plateia. Quem tem perguntas, a gente tem duas pessoas aqui com microfone. Aqui à esquerda, Tamara, você pode dar aqui o microfone? Gente, vamos tentar ser breve, para a gente ter espaço para várias perguntas, tá? Eu queria contar... Você pode se identificar, por favor? A Silvia, eu sou de um grupo de pesquisa sobre tecnologias interativas. Eu queria transmitir uma experiência para a Lilian sobre comunidade, o resgate da comunidade. Nós criamos um ambiente de pesquisa interativo como um grupo no Facebook, que é uma tecnologia bastante interativa. Ficamos um pouco em dúvida, que era para trabalhar envelhecimento, ficamos um pouco em dúvida se colocávamos no nome comunidade, porque eu sou do Rio, começamos lá no Rio, e o Rio tem uma alternativa de palavra para favela, que é comunidade. Ficamos preocupados de que pudesse dar a entender que era um grupo sobre favelas. Mas acabamos batizando de envelhecimento em comunidade. Para nossa surpresa, o grupo foi criado em 12 de setembro, com em torno de 50 pessoas que eu e o líder da pesquisa chamamos. E hoje ele tem 34 mil membros. Foi um crescimento a partir de janeiro impressionante. E as pessoas entenderam comunidade no sentido seu, Lilian, de convivência. Para você ter uma ideia, o abrir a janela e dar bom dia acontece lá. As pessoas... abre o Facebook e vão lá dizer bom dia, colocam florzinha, coraçãozinho e tal. porque precisam falar com alguém. E a maioria deles diz que está lá por causa da solidão. Está em busca de preencher esse vazio da solidão. Os filhos saíram de casa, alguns não têm filhos, outros estão com os filhos para saírem de casa, já antecipam o sofrimento. Então, a questão do ninho vazio foi muito discutido. Tem também o medo do conflito. Muita gente pensa, a comunidade vai dar muita briga, e tem dado muita briga. E o grupo vai se autorregulando em termos do que pode, o que não pode. Nós, os administradores, procuramos intervir o mínimo, porque o grupo sozinho vem propondo regras de convivência ou normas ou fazendo acordos, e está muito interessante. Então, se vocês quiserem, busquem no Facebook Envelhecimento em Comunidade. Tem a discussão também de como entrou uma pessoa de 39 anos, se o grupo é para falar sobre envelhecer. E a gente discute, mas, claro, a gente envelhece desde o útero materno, né? Então, tem gente que quer conhecer o que é envelhecer, quer saber como lidar com o velho, de quem cuida, e quer conviver com aquelas pessoas. É uma tentativa de resgate da noção de comunidade no envelhecimento. Que bom, parabéns. Obrigada, Silvia. Meu nome é Inês Rioto, minha área de pesquisa é exatamente alternativas de moradia para pessoas idosas. Então, primeiro, a questão da Holanda, né? E uma das coisas mais importantes, que são tantas coisas que a gente quer falar, né? Que, além dessas características das casas, que todos os funcionários não estão vestidos como enfermeiros e nem determinados como funcionários, né? Eles cantam, quem está cantando é o médico, quem está servindo é um cuidador. Isso também eu achei excelente, porque tira aquela questão do... Então, eles estão lá. Eu acho que o principal da Holanda é a questão do ter dignidade até o último momento. Sim. Lilian falou uma coisa fantástica. Primeiro, eu quero dizer que a cada envelhecer é beber na fonte mais pura do conhecimento, porque as pessoas que estão aqui, cada um com a sua competência maior. Não só quem está aí, mas quem está sentado aqui também, né? Estamos a Sandra aqui, como outros que eu ainda acabei não vendo. LGBT, eu falo isso, Diego estava com a gente na conferência também lá em Brasília, né, daquela de direitos humanos, e nem eles tinham colocado isso em pauta. Porque quem tem dinheiro vai envelhecer bem em qualquer lugar. Né? A Espanha tem ILPIs, a França tem as vilas de LGBT. Então, mas a gente tem que pensar nesse. Porque eu tenho ligado a várias instituições e pergunto, tem vaga, tanto particulares, públicas ou filantrópicas? Tem. Eu tenho um travesti para colocar aí. Ah, você está errada, não pode. Então, é uma coisa. Vou falar de Piracicaba, que você comentou, bem rápido. Pessoal da Geronto que está aqui, uma ideia de visita, porque é um lugar único, a gente já pesquisou, não tem em outro lugar do mundo. Ele é um condomínio que as pessoas têm. Você pode ter casa lá que o valor seja R$20 mil, como tem lá quem mora, o que foi o diretor da Pirelli no Brasil, Pirelli... América do Sul. Então, você tem todos os tamanhos de casa, você tem uma mini cidade lá dentro. E dentro, eles têm algo que em outros países não têm. Eles têm a parte de filantropia. Então, você consegue ter casas com pessoas independentes, com autonomia, dá uma ótima pesquisa e uma ótima reportagem. São pessoas independentes com autonomia. É um comodato. Comodato, a casa vale R$80 mil, eu vou lá, dou esse meu valor. O que aconteceu? Quando essa iniciativa começou lá atrás, porque eles começaram com os filantrópicos, com as freirinhas, e tem mais de 100 anos o lugar, aquelas freirinhas que cuidavam da filantrópica. Em determinado momento, alguém viu que o terreno era tão grande e decidiu fazer o comodato. Só que se vendeu, aspas, naquela época, uma ideia. E é isso onde você estava dizendo. Bom, eu compro, eu dou a minha casa, eu tenho uma casa só, ela vale 80 mil reais, eu vendo a minha casa e vou morar lá, porque vou morar lá até morrer. Então, até pode ser o casal, né? Mas o que foi passado no começo? No momento em que você perder a sua autonomia ou que você perder a sua independência, você terá pavilhões em que você irá para lá, você irá ser cuidado, terá o cuidador, terá a enfermeira, toda uma estrutura de retaguarda. Só que ao longo do tempo, né, a nossa economia mudou e isso mudou. Então, a partir daí, aqueles primeiros que tinham este contrato, que estariam tão tranquilos, porque no momento que eu perco a minha independência, eu estou naquele lugar, não se teve mais. Muita gente acabou saindo por conta disso. E tem gente que está lá e não tem como sair. Ela não tem família e ela não tem mais o dinheiro dela. Maria Luísa, demos aula junto, né, sobre moradia lá no consórcio de Santo André. Fico feliz, gerontólogos para Santo André. E vou dar um exemplo. Onde está feita a faculdade é um dos bairros que mais tem idosos em Santo André. Não é o mais, mas é um dos mais. Então, eu aí aproveitaria a universidade que está lá e traria o projeto de Portugal do Aconchego, que é levantar as idosas, viúvas ou idosas, enfim, que moram sozinhas, os universitários que vêm para Santo André, no caso que nós estamos nos referindo a Santo André, que não têm aonde morar, que o custo é alto para pagar uma moradia, e aí a universidade faz um projeto em que ele troca serviço, acompanhamento daquele idoso pela moradia. Então, ele vai ajudar as compras, ou ele pode fazer o jantar, que aquela idosa já não pode mais e se preocupa com a questão do fogão, do gás. É uma troca que você compartilha intergeracionalidade. Obrigada, parabéns, Inês. Obrigada. Vocês querem comentar alguma coisa? Tá. Tem alguém, acho que tinha uma pergunta aqui. Tá. Você pode falar seu nome? Gente, vamos tentar ser breve, tá? Meu nome é João Duarte, eu sou assistente social do Centro Dia Jova Rural, aqui no Parque do Chaves. Eu tenho uma pergunta para as professoras. Pensando no Brasil hoje, com relação ao envelhecimento e moradia, qual é o maior desafio para o Brasil hoje? São três professoras aqui, sou eu? Eu acho que o maior desafio, num primeiro momento, é essa mudança de mentalidade. Acho que é preciso pensar ou se dar conta mesmo disso que a Lilian já destacou, né? Que velhice não é doença. Quer dizer, isso é um processo natural da vida, é uma fase da vida. Quer dizer, ao estarmos velhos, e isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário, chegar lá é muito bom, estaremos com toda uma história acumulada e, quem sabe, com alguns decréscimos mais significativos. Então, é isso que precisa ser compreendido e procurar alternativas. Eu acho que só o fato de estarmos aqui discutindo esse tema já mostra que existe um compromisso da sociedade em relação a que se repense isso, se estabeleçam alternativas como a Lilian propõe, que se trabalhe a cidade de uma maneira mais acessível, que é um trabalho que a Adriana faz primorosamente. Toda essa pesquisa de se tornar a cidade muito mais acessível torna a moradia melhor. Porque morar não é só nossa casa, não é só nosso quartinho ali, né? É o bairro, é a cidade. É a possibilidade de sair de casa e visitar um parente, um amigo, um lugar, ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer em grandes parques. Quer dizer, ir ao Ibirapuera, por exemplo, que é um parque maravilhoso, é um parque lindo, enorme, nem sempre é muito fácil chegar lá, né? Tem algumas travessias ali um pouco complicadas, distâncias... uma série de questões que faz com que a gente repense o tanto que a nossa cidade, ou as nossas cidades brasileiras, a grande maioria delas, é bastante ocupada pelos carros. E aí o pedestre vai ficando de lado. Dizer, no momento em que uma pessoa com uma mobilidade reduzida ou que simplesmente tem mais tempo, eu não preciso ir correndo para lado nenhum, dependo de um carro ou dependo de alguém que me leve até lá, eu começo a ficar desestimulada, fica complicado. Eu acho que a principal mudança é postura, né? Pensar, repensarmos a nossa maneira de morar e pensarmos a nossa maneira de morar não só na nossa unidade. E aí pode ser individual, pode ser com a família, pode ser coletiva, co-housing ou colares, né? Vamos usar esse termo que eu gostei bastante também. Mas pensar a cidade também. A cidade precisa ser receptiva para essa mudança de comportamento. Não sei se respondi. Eu queria comentar também, assim, na essência, assim, se a gente diluir, evaporar, tudo isso que você falou e o que a gente está conversando aqui, e diante do que a gente vem testemunhando nessa discussão sobre a previdência, né, na discussão da previdência prevalece um fundo ali que diz que os velhos, os aposentados, são uma carga morta pesando em cima de todo o resto da sociedade. E que aí vai ter pouca gente para carregar tanta gente e não vai dar conta. Eu acho que assim, a coisa mais importante é a gente entender que nós não somos uma carga morta. Não somos uma carga morta. Estamos vivos, somos portadores de conhecimento, de experiência, somos portadores da capacidade de cuidarmos uns dos outros e de darmos contas. Somos pessoas que criamos uma família e, de repente, ainda temos algum imóvel, seja ele do tamanho que for, e isso é um capital que pode ser transformado no nosso próprio benefício. Então, assim, é muito importante entender que, assim, essa geração, os idosos, não são só um peso que precisa ser carregado pelos outros, gente. A gente precisa de suporte, como as crianças precisam, mas a gente tem potência. E essa potência, ela precisa aflorar, que é um pouco o que você falou. Ela precisa ser colocada em ação. É isso. Bom, só para... que, na verdade, não tem uma solução só, são várias soluções. Né? Você tem que procurar instituições para idosos que estão mais demenciados, formas, né, de acolher essas pessoas. Você tem formas para acolher as pessoas que não estão, quer dizer, não tem uma solução assim, são várias soluções, né? Aqui foram colocadas várias delas, né? Eu acho que essa pluralidade, até porque a forma, modo de viver de cada um é diferente. Agora, ela toca num aspecto importante, que é a questão que eu cheguei a comentar um pouco, que é a da cidade, porque essa pessoa tem que ser incluída na cidade, ela tem que ser acolhida pela cidade, né? E a gente está falando de todas essas diversas formas, mas dentro de uma cidade, e aqui ela interaja com a praça que tem ao lado, como ela contou a respeito da mãe dela, enfim, é um shopping, enfim, né, que ela possa sair para viajar e essa cidade seja acolhedora para isso, menos aterrorizante, como, infelizmente, ela está. E já há legislação dizendo que a prioridade é do pedestre, né? Isso já tem legislação de mobilidade urbana, que coloca que o pedestre em primeiro lugar. Hoje a gente já começa a sentir um pouco a mudança de atitude das pessoas, né? Então, que essas pessoas começam a respeitar um pouco a faixa do pedestre, coisa que antigamente era raríssimo, né? Hoje você já percebe. Então, acho que essa mudança de comportamento vem acontecendo gradativamente, né? Porque, mesmo que a gente diga que os políticos não estão muito aí, mas já começaram a se dar conta de que alguns deles até já estão envelhecidos, né? A começar pelo próprio presidente. Então, né, tem que se dar conta de que precisa cuidar dessa situação. Né? É difícil? É difícil, porque envelhecer não é fácil. A gente está falando aqui, tudo lindo, maravilhoso, mas não é fácil. Lidar com as perdas de saúde, enfim, naturais do envelhecimento, não é fácil. Então, cuidar de uma criancinha, todo mundo acha uma graça, tem um sorriso lindo. Tal. Agora, cuidar de um senhorzinho, que está ficando velhinho, está babando, está cheirando mal, a dentadura está frouxa, não é tão fácil assim. Né? Então, acho que todas essas coisas não têm essa beleza que tem. Então, é diferente, realmente, e requer cuidados especiais. Que, aliás, é um detalhe que a gente não comentou aqui, falamos muito rapidamente, é essa questão da discussão do cuidador, que até agora não está clara, né? Que é muito importante isso. Então, eu vejo as pessoas que precisam de cuidadores registrando os seus cuidadores como empregados domésticos, porque não está dando a profissão, o cuidador não está aí. Então, se a pessoa da família quer se habilitar a alguma coisa desse tipo, Às vezes ela não quer se habilitar a receber um salário de empregada doméstica, mas se fosse cuidadora, ela se habilitaria. Então, acho que essa é uma discussão que é importante para a gente pensar nessa essa forma de viver, que é a hora que eu vou precisar de depender de alguém, né? E isso poderá acontecer no finalzinho da vida, até porque estamos vivendo muito, então, muito certamente, no finalzinho da vida, a gente precisa de cuidadores. Joia. Bom dia. Meu nome é Antônio. Eu sou voluntário de vários setores. Então, eu perguntaria para vocês. Em 1076, haverá... haverá 1076 idosos. 20% deles não terão condições mais de se mover. Sobre as ILPIs, essas ILPI que vocês falaram é grau 1, grau 2 ou grau 3? Outra pergunta. O centro-dia. Existe centro-dia que é particular e é do governo. Então, sobre cuidador de idosos, o governo já está mobilizando escola para cuidador de idosos, que é para você liga para lá e eles vão lá e vão levar a pessoa no médico para vocês. Gostaria de me responder. E esse projeto também que vocês falaram para nós, aí, de a pessoa fazer compras, essas coisas, fosse adaptador ao Brasil, seria bom para nós? Foram várias perguntas, né? Não, uma só. O senhor fez 4 perguntas em uma só. Então, a primeira pergunta era sobre... ILPIs. Pode ser adaptada. Vai ser 1.076 1.076 idosos no Brasil. 20% não terão condições de se locomover. E os cuidadores de idosos poderão auxiliá-los aqui no Brasil como? Os cuidadores idosos? Acho que, assim, de fato, a gente está aqui discutindo porque isso está muito, aspas, devagar, né? Precisaríamos realmente haver um incremento dessa questão da política do idoso. Isso, se a gente abre os jornais, a gente vê. Eu estava olhando o YouTube agora, essa semana, aí, vendo o que se falava do assunto, retomando algumas coisas, você vê discussões que aconteceram na Câmara, colocando, né, enfim, pela presidente do Conselho Nacional do Idoso. Enfim, então, essa discussão existe. De fato, quando se pergunta se é 1, 2 ou 3, né, da ILPI, o 3, que é total dependência, realmente esse é o mais complicado. Realmente, e o custo é muito alto de uma LPI para o nível 3. O nível 2 é aquele que a pessoa já tem uma certa autonomia, né? Mas requer cuidadores. Né? Porque, enfim, o 1, que é o total independência. Eu acho que várias dessas discussões que a gente colocou aqui caberiam para o 1, né? Aquele que não tem é completamente independente. E tal. O 2, a gente tem até relato das repúblicas de idosos que aconteceram em Santos, de situações em que uma das pessoas passou a ficar demenciada e que o coletivo cuidou. Então, a gente poderia, usando esse exemplo, identificar que essa situação de você estar com seus pares, com as pessoas que você gosta, de repente, elas próprias podem cuidar de você. O, de fato, o grande problema é a dependência maior, né, onde a pessoa já fica acamada, e principalmente quando ela não está demenciada. Né, enquanto não demenciada, ela vai precisar de cuidados, mas ela gerencia a vida dela. Né, então, é um pouco diferente. De fato, essa situação é mais complicada e mais onerosa, né, por sua vez, mais onerosa. O senhor chegou a comentar a respeito de cuidadores. Também tem hoje... empresas, né, que têm cuidadores, que é uma solução mais razoável que as pessoas adotam. Eu conheço algumas pessoas que estão adotando contratar, porque o risco de você não ter um vínculo empregatício da pessoa na sua casa, né, ou vai ser empregado doméstico ou sei lá o quê, né, porque não tem outro jeito. E mesmo empregado doméstico, com todos esses impostos que você tem que pagar agora, fica caro para a família assumir. Então, às vezes, há quem já tenha feito a conta na ponta do lápis, mas vale a pena contratar uma empresa dessa, que tem os cuidadores, faltou o cuidador, você liga, ó, o cara não veio, manda outro. E vem, né? Apesar de que é desagradável, porque cada dia é uma pessoa nova. Né? Há um desgaste grande. Mas, por outro lado, tem a questão financeira que pega. Então, equilibrar isso é um grande desafio. Bom dia a todos e a todas. Eu trabalho no Centro de Referência do Idoso, que é a Sandra Gomes. Eu falo que ela é a mãe e eu sou a tia. Porque eu acabei dando continuidade, aí acredito que uma continuidade melhorada num trabalho que ela começou. A voz da Lilian, eu não lembrava da fisionomia, mas a tua voz é muito presente. Então, assim, aí é também uma não sei se um... até um desabafo quando você fala que te dói o coração de ver LGBT não incluído, negros, vários outros segmentos. Né? Então, nós temos trabalho na assistência social, né? Esse grande colchão, que eu não sei até quando ele vai dar conta, porque com todas essas mudanças na política e atual, eu não sei até quando a assistência social sozinha vai dar conta, mas nós temos Boracéia, que foi feito para a população em situação de rua, convivendo com outros em situação de rua. Nós temos Sítio das Alamedas, que são casas com tanques, que a Lilian provavelmente passou por lá, e eu gostaria que você, se possível, revisitasse a Vila dos Idosos, porque na Vila dos Idosos eles estão morrendo dentro dos apartamentos que foram feitos, maravilhosos. Tem situações de polícia lá na Vila do Pari, que uma idosa taca água quente na outra planta da outra idosa. Então, um trabalho seríssimo de convívio. E também no Cambuci, problema que a coordenadora, que ela se sente a coordenadora, mandando em situações que estão dando muito conflitos. Então, o que eu acho interessante é que, nesse momento, a gente tenha compaixão pelos idosos. Quem tem condições, eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro, sim, porque é a nossa sobrevivência, mas que a gente tire um dia, uma hora, e se ligue no Centro de Voluntariado de São Paulo e seja voluntário, que vá lá conversar com a pessoa idosa, que vai fazer um jogo, que vai fazer alguma coisa. Então, eu jogo aí a dor da Lilian, a nossa dor, viu, Lilian? Então, eu fico muito feliz de estar aqui de novo, mas a sua dor é a nossa dor. Lilian, você quer comentar? Estamos juntos. Não tenho o que dizer. Não tenho o que falar. A gente precisa sair fora disso. Gente, a gente tem espaço para mais uma perguntinha. Cadê? Quem? Eu, a Sandra. Gostaria de parabenizar o tema, a composição da mesa, fantástico, necessário, importantíssimo, toca a todos nós. Agora, a pergunta que eu gostaria de trazer, mais uma reflexão, que como nós poderíamos mudar tão rapidamente, que o Brasil está envelhecendo rapidamente, né? Diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, e como que poderíamos avançar nessa discussão? Eu sinto falta da presença dos conselhos de representação do idoso. Eu sinto falta do conselho LGBT. Eu sinto falta do conselho da criança e adolescente, da mulher, porque são representantes que devem discutir sobre todos esses temas, porque perpassa, se tem uma questão do envelhecimento, é a transversalidade. Todos nós vamos envelhecer, só não envelhece quem morre antes, caso contrário, todos nós vamos. Então, assim, eu sei... Né, vocês relataram as experiências, agora, por último, a Lilia falando do Colares, maravilhoso. Da onde veio essa mobilização né, que chegou na Dinamarca, também foi da presença dos idosos, né? Então, assim, como que podemos mobilizar o idoso no Brasil, a população idosa no Brasil, para fomentar essas discussões assim, em todas as esferas? Eu posso responder. Eu acho que assim, a gente está falando de transformação cultural. Né? Transformação cultural, de modo geral. Né? Ainda bem que a gente evolui, ainda bem que as coisas não ficam paradas. E apesar de que estamos testemunhando uma época de crise muito profunda, institucional, de modo geral, né, nas instituições políticas, governamentais, no mundo, no planeta, tem um abalo muito grande, a gente está em movimento. Está em movimento e coisas novas surgem, e isso implica em transformação cultural. Transformação cultural significa que cada um de nós entra em contato com essa coisa nova que abre uma janelinha, não na mente, no coração, porque começa pelo coração e depois vai para a mente. E aí a gente se pergunta como. Né? Mas quando a gente entende, a gente se comunica. Então, você tem cinema, você tem na televisão, você tem pelos canais de comunicação, a gente está cada vez mais conversando sobre essas transformações. Então, é um caminho que eu acredito que ele se viabiliza principalmente a partir de um desejo que brota da própria comunidade, dos grupos. Claro que, quando a gente traz propostas e a gente desenha elas, e os jornalistas têm um papel muito importante nisso, em divulgar, e eles têm uma sensibilidade muito apurada. Eu converso muito com jornalistas. Agora, dia 30 de abril, vai sair uma matéria grande na Folha de São Paulo. Faz tempo a jornalista lá está discutindo sobre envelhecimento. Então, essas informações, elas chegam, elas ressonam, elas encontram ressonância com essa geração que agora está envelhecida, porque eu não, jamais poderia falar sobre comunidade com a minha mãe. A minha mãe tinha um vínculo com os seus amigos, muito diferente do vínculo que eu tenho com os meus amigos e amigas. Né? Isso muda, então, é um fluxo cultural que anda e evolui. E quando a gente fala, bom, eu vou ficar velho, eu já estou velha, e eu quero poder ter uma solução digna e boa com a qual eu viva feliz. Eu não quero ir parar numa ILPI do jeito que ela está hoje. Né? Então, é um trabalho coletivo, amplo. Você tem razão que passa pelos conselhos, pela presença, mas passa por cada um de nós. Cada um de nós ser portador desse conhecimento e ser voz para isso. A gente poder falar sobre isso. E só um comentário final, que foi algo que a gente abriu e que está na Constituição brasileira, que diz que, idealmente, o melhor lugar para o idoso é junto à família, está muito fora já do contexto. Não tem. As famílias estão mudando já, né? São desestruturadas. Eu tenho falado sobre colares com um conjunto muito grande de mães com crianças pequenas, que são famílias uniparentais, que estão criando os filhos sozinhas e desesperadas, porque elas precisam viver em comunidade para poder aliviar e sobreviver. Então, as estruturas e os arranjos familiares mudaram muito. E os idosos, propriamente. Eu não quero morar com os meus filhos. Imagina, se os meus filhos começarem a cuidar de mim, eu vou pirar. Eu vou pirar. Eu vou fugir de casa. Então, eu já, assim, é uma geração que o velho foge de casa, não o filho foge de casa. Quando eu era pequeno, o filho fugia de casa. Agora, a gente que foge de casa. Então, tem que rever tudo isso. Por isso que a gente precisa tomar a iniciativa de criar para nós mesmos o que a gente quer e a nossa solução. É isso. Legal, gente. Última. Bom dia. E aí a gente acaba. Tudo bem. Meu nome é Patrícia, eu trabalho na OES Santa Catarina e sou supervisora da URSS e do Pai Cidade Ademar. Então, eu gostaria de falar rapidamente do PAI, que é o Programa de Acompanhante de Idosos. Ele é composto por uma equipe multi e de 10 acompanhantes de idosos. Então, qual é o objetivo desse programa? É manter a autonomia do idoso dentro do contexto familiar e na comunidade. Então, seria uma alternativa em pensar em expandir esse programa para todo o país e a gente poder atender mais idosos. Bom, parabéns. Posso falar só uma coisinha? Pelo amor de Deus, nunca usem diminutivo quando forem falar com com idoso, nunca. Põe a perninha aqui, senta naquela cadeirinha. Gente, gente, o papo está super bom, mas a gente vai ter que encerrar, porque a gente tem um tempo bem cronometrado. Eu acho que as convidadas ficam um pouquinho à disposição aqui para responder eventuais dúvidas. Eu queria agradecer a presença de todos. E eu espero vocês no próximo mês, tá bom? Terceira, quarta-feira do mês. Quem quiser assistir de novo, está lá no Facebook. Obrigada, gente.